Apelo, justiça e verdade para Osama Ben Reba, coordenamento antirracista italiano. 28 de janeiro, manifestação em Padova. Osama Ben Reba, tunisino de 23 anos, foi morto durante uma operação pela polícia. O controle seletivo e racial na sociedade em geral é um dado que, de facto, ninguém pode negar. Estar sem documentos significa sofrer uma maior exposição aos abusos da polícia no lugar de trabalho e, em muitos casos, traduz-se na expatriação em centros para a expatriação, verdadeiras prisões onde se registram sempre mais casos de suicídio. Alguns recentes acontecimentos, contados nos jornais locais, são exemplos de como a indiferença, o racismo e a exclusão social são fenómenos pervasivos e estruturais. Tragédias diferentes, mas demasiado parecidas entre elas. Fares, Kadim e Osama eram três jovens rapazes racializados. Alguns deles tinham o estigma da clandestinidade e da criminalização, todos o da marginalização. E todos os três morreram em presença da polícia. 5 de abril de 2021, Fares Skatter morre no Fosso Real, em Livorno. A 4 de junho de 2021, Kadim Kole morre no Rio Brenta. A 10 de janeiro de 2023, Osama Ben Reba morre no Rio Brenta, perto de Pádua. A morte de Osama Ben Reba, jovem tunisino de 23 anos. O seu corpo foi encontrado no Rio Brenta às 15 horas do dia 10 de janeiro, quando ele e os seus amigos são parados pela polícia para um controle. A polícia diz que quando Osama viu os agentes que o haviam parado, ele começou a correr agredindo um polícia. A polícia diz que ele se teria atirado ao Rio Brenta. Uma sua amiga diz, no entanto, que eles bateram-lhe. Não é verdade o que eles disseram, e foram eles que o deitaram ao rio. A autópsia é feita 7 dias depois, de ser demasiado tarde para encontrar no corpo as agressões físicas. Por isso, no dia 28 de janeiro, em Pádua, foi organizada uma manifestação pelo Coordenamento Antirracista Italiano. O artigo foi escrito em tradução do artigo original do Coordinamento Antirracista Italiano. Dove fa accordi con uno stato assassino che ogni giorno... che cosa fanno nel momento in cui tu non hai i documenti? Quello che sarebbe successo ad Osama se non avesse perso la vita nel 30 sarebbe stato rinchiuso in un CPR. Solo nel CPR di Torino si sono stati contati 26 tentativi di suicidio. Noi ogni giorno dobbiamo contarci i morti, dobbiamo contarci le violenze, dobbiamo guardarci negli occhi e ci riconosciamo solo ed esclusivamente per il dolore che tutti quanti e tutte quante condividiamo. Ad Osama la vita non ha fatto sconti. A 23 anni morì braccato come un cane, con un figlio piccolo che un giorno saprà questa storia. E come si racconta questa storia? Ad un bambino. Però questo bambino saprà anche che c'è un'intera generazione che sta lottando anche per il tuo futuro. Ci dicono che siamo arrabbiate, ci dicono che siamo violente, ma la violenza vera è quella che obbliga quello stesso figlio a piangersi il padre. Questa è la loro violenza. Ci dicono che noi siamo dalla parte sbagliata, ma noi vogliamo ricordare che dalla parte giusta della storia sono le persone che stanno riempiendo questa città in questo momento. Esiste, e che se non sei antirazzista sei solo complice.